tem mais que eu, tem mais que eu, se nega ver. Tem mais que eu, tem mais que eu, se nega ser. Tem mais que eu, tem mais que eu, se nega ver. Tem mais que eu, tem mais que eu, se nega ser. Castelo Branco, estreando no Boteca de Sri. Na sequência, vamos ouvir Vanessa Moreno também estreando. Música de Djavan, Azul. E depois, Maíra Andrade. Lançamento, Rosa. Beijo pra Cristiane na escuta. É beatbox. Rádio Comunitária Campeche, toda quinta, 7 da noite, tem Moqueca de Siri, ao vivo e com o estúdio aberto. Maíra Andrade. Marisa Monte, parceria com Chico Brown. Calma. Depois tem lançamento de Simone, é aquela do Então é Natal.

agora é essa. E aí, turma? A pegada agora é essa. Ei, chamo o Keka de Siri. No lado A do programa de hoje ouvimos Metá Metá, Vale do Jucá, música de Siba Veloso. Depois Mazé, que é Mariá, Finkelspeld com José Gil, Mazé. Na puxada de rede, Castelo Branco com dois L's. Tem mais que eu. A pegada agora é essa. A pegada agora é essa. Depois do Castelo Branco, que não tem nada a ver com o golpe militar, aliás, essa data é para ser lembrada com muita sabedoria, com muita liberdade. E não ser louvada por meia dúzia de imbecis que acham que não houve ditadura, que não houve tortura, que não houve nada disso, e que aqueles babacas, Médici, toda a galera daquela época, o Doicode, o Doc, enfim, tudo isso é heróis da pátria. Ah, passa amanhã se der sol, né, Bolsonaro? Seu genocida. Enfim, tá acabando essa merda de cima da... Aí depois do Castelo Branco tem mais que eu. Vanessa Moreno com Azul, de Djavan. Maíra Andrade, Rosa. Maíra Andrade é uma daquelas exceções que chega... Não é brasileira, mas cola aí. Marisa Monte, Calma. Parceria de Marisa Monte com Chico Brown, filho de Carlinhos, neto de Chico Buarque. Aí Simone lançou o disco recentemente, inclusive com uma música de um brother aqui do programa, Juliano Holanda. A música é Haja Terapia, mas resolvemos tocar Boca em Brasa. Simone Caliente. Enfim, Julinha, Festa pra Rir. Fácil de Chorar, Besta pra Rir. Muito bom o trabalho dessa menina. Chegou recentemente, estreando no Moqueca, como Vanessa Moreno, Castelo Branco também, Mazé. Maior galera estreando. No lado B, vai estrear mais gente. Começar com uma dupla estreia. Nath Rodrigues, depois Carla Franco. Depois ainda tem Pamela Amaro, Isa Lu, Paulinho Boca de Cantor, Pedro Luiz, Chico Sainz, Cabroeira e... Enfim, a pegada agora tem coisa parca. A pegada agora é essa. É Moqueca de Siri. No fundo estamos ouvindo Antônio Neves com Marcos Esguleba. A pegada agora é essa. A pegada agora é @ Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e QU, porque Moqueca com U é mais gostosa. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campestre. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Moqueca de Siri. Moqueca de Siri. Nath Rodrigues. Um beijo, Benjamin. Vem me chamegar, morena linda. Teu jeito forte me alucina. Tua frequência vibra na retina. O meu querer só sossega ao te beijar. Morena linda. O meu querer só sossega ao te beijar. Foi bem na surdina ver o seu amor passar. adiantar. Dia de festa, vai cantar lá na ribeira, pra depois andar na areia, compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Depois andar na areia, compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Dia de festa, vai cantar lá na ribeira, pra depois andar na areia, compondo verso de céu. Faz magia, encantaria, sonha até raiar o dia. Quem ouviu falar diria desse seu jeito de amar. Espaço na sala e vamos sambar um pouquinho. Carla Franco e depois Pamela Amaro com Maíra Freitas e Isa Lu. Acho que tem uma história pra contar aí. Vem, que é urgente viver. Isso anda tão raro e tem sido tão caro. Abraços têm pressa e já não interessa saber quando passa, não dá pra prever. Vem, que eu vejo em teus olhos a mesma esperança das almas que são feitas de igual substância e dos corpos que insistem em não se curvar. Eu carrego comigo uma fé que não cansa, que é mistura de sorte com perseverança, que a gente só tem quando aprende a lutar. E a gente vai voltar a ocupar todos os palcos, as pistas, as ruas, as arquibancadas, as praças, as praias e as concentrações. Deixar a festa, que a gente tem pressa pro dia nascer. Vem, que a gente anda triste e nem sabe se sonha e até se envergonha do nosso sofrer. Vem, que é preciso estar perto e se há nisso algo certo é o gostar de você. E a gente vai voltar. Está arquibancadas, as praças, as praias e as concentrações. E o medo vai bater em retirada, e a dor que nem foi convidada vai deixar a festa que a gente tem pressa pro dia nascer. E a gente vai voltar a ocupar todos os palcos, as pistas, as ruas, as arquibancadas, as praças, as praias e as concentrações. E o medo vai bater em retirada, e a dor que nem foi convidada vai deixar a festa que a gente tem pressa pro dia nascer. Que a gente tem pressa pro dia nascer. Vou te dizer a verdade, se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira. Vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade, se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista da estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira. Kênia, Kinara, Iwane, Thaís, Melissa, Silvia, Zena, Dina, contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira, tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira preta, tu merece massagem dentro da banheira. No horário eleitoral, preta, tu pode ser tudo o que desejar, sim. Se precisa ser tudo tipo a fazedora, dentro da tua mala só carrega o que é teu. Só teu, tu me entendeu? Olhai, orai, vigiai, adubi a tua terra, fluindo nas tuas águas, cuidando da tua esfera, cuidando da tua esfera. Receba força vital pelo bem da comunidade, seja um fruto bom. Compartilhe, firmeza, exalua aqui. Atriz, cantora, cineasta, bailarina. Se tiver na faculdade com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, ninguém pode com essa amiga, vai mexer com essa cidade. Se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser nega ser presidente, incomodar muita gente no horário eleitoral. Boninho Boca de Cantor, você é cabaleiro, a Eugênio. O Queca de Siri, na Rádio Comunitária Campeche, toda quinta, 7 da noite, ao vivo no Eco Estúdio, com a porta aberta, é só chegar. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Estamos nas redes sociais, o Queca com U e Q. Eugênio, conheço seu gênio. Seu remédio é controlado. Cuidado, seu passado pode ir parar no Face. E essa sua pose já viu? Vai pro Space, Eugênio. Eugênio, não toque no arsênico. Esse seu truque é manjado, eu já saquei. Para com esse exibicionismo mequetrefe. Larga esse iPhone, meu filho. Apaga essa selfie. Uma amizade sincera tem que considerar. Um bom amigo tá difícil de encontrar. Sempre tive por você o maior carinho. Pisa de mansinho, que é pra não me machucar. Se rolar a gente cola os caquinhos devagar. Eugênio não pode é desesperar. Ah, Eugênio. Eugênio, conheço seu gênio. Seu remédio é controlado. Cuidado, seu passado pode ir parar no Face. E essa sua pose já viu? Ah, vai pro Space, Eugênio. Eugênio, não toque no arsênico. Esse seu truque é manjado, eu já saquei. Para com esse exibicionismo mequetrefe. Larga esse iPhone, meu filho. Apague essa selfie. Uma amizade sincera tem que considerar. Um bom amigo tá difícil de encontrar. Sempre tive por você o maior carinho. Pisa de mansinho, que é pra não me machucar. Se rolar a gente cola os caquinhos devagar. Eugênio não pode é desesperar. Ai, Eugênio. Eugênio, Eugênio, conheço seu gênio. Conheço seu gênio. Eugênio, Eugênio, não toque no arsênico. Tô preocupado com você, Eugênio. Eugênio, e o seu remédio é controlado. Cuidado, hein, controlado. Seu passado pode Eugênio, parar no Face. Esse seu truque tá manjado. Larga esse iPhone, meu filho. Zé Cabaleiro, me ajude. Rapaz, eu não sei mais o que fazer, Eugênio, viu, bicho? Acho que é um caso perdido, viu? Ave Maria. Vou bloquear ele no Face, hein? Tenta lá, bicho. Vê se aí com tua lábia, teu carinho, esse jeitinho baiano aí, você consegue chamar. Será? Tem que tomar alguma coisa, um banho de folha. Uma água de coco ali no. Rapaz. No farol da barra. Vou continuar no Tarja Preta. E sabe o que mais? Um abraço pra dona Júlia e seu Moraes. Pedro Luiz e a parede. Caramujo já. Vou pegar a série também experimental. Viva Ernesto Pascoal, canal Vasconcelos. Sempre a mesma lé, devagar e voa ao longe. Devagar me vou ao longe, da calúnia e me alumia, me ensino onde. Onde? Faca de dois gumes, ângulo de caroço, sina de fumaça, parece lento quando vê já foi seu rosto. Quando vê caramujo já foi, quando vê caramujo já foi, quando vê caramujo já foi, quando vê caramujo já. Pararam lá na igreja, conheceram os irmãos, pediram pão pra comer, com um copo de café, um ficou roubando a missão. cabeça e 4-0 no pé. Chula, hello, nome lindo. Agora dobradinha de cabroeira no Muqueca de Siri. Doce de coco e depois pé de cabra. We'll be right back. no lado B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Nath Rodrigues, Verso de Céu, Carla Franco, Urgente Viver. Uma música que fala um pouco sobre a catarse, dessa abertura desse novo normal, de poder reunir, poder confraternizar. Aí depois, Pamela Amaro, Maíra Freitas, Isalu, Deixa Que Eu Vou Te Contar, Paulinho Boca de Cantor, com Zé Cabaleiro, a Eugênio, Pedro Luiz, E a Parede, Caramujo Já, Chico Sainz, Nação Zumbi, Viva Francisco França, Cidadão do Mundo, e a Dobradinha com Cabroeira, ouvimos Doce de Coco e no fundo Pé de Cabra. Ainda tem a prorrogação hoje. Caterine Bente, um solo de violoncelo, tocando Dominguinhos, Se Cuida Jacaré. Aí depois meu amigo Silvério Pessoa, Lúcio Car, Suelen Jabu, Ivete Souza com DJ Farrapo, com Morizon. E termina com outro brother, Marcelinho da Lua, do Bossa Cuca Nova, com a diva suprema da música brasileira, a mulher do fim do mundo, Elza Soares. Este é o Moqueca de Siri, que vai lá toda quinta, 7 da noite, ao vivo do Eco Estúdio da Rádio Campestre, que fica na Travessa Iracema da Chagas Pires, número 80, no Campestre, Ilha da Magia. Depois, os programas gravados são distribuídos pelo archive.org, archive.org, internet pública, sem banner, sem limite. Tem Moqueca, tem Siri. Fala, Dinê. Tem Siri com Moqueca, Moqueca de Siri, e Siri de Moqueca e Moquecas de Siri. Tem Moqueca e tem Siri pra tudo quanto é lado. Vamos lá. Caterine Benz. Boston Winter Night. Se cuida, jacaré. Sertão de vida. O sangue dos bodes degolados. Sertão de rios e açudes. Em um momento é verde como os olhos da cobra enrolada no pescoço do boi. Em outro momento é vento solar. Nas estribeiras se brinca tanto. Na boleia se viaja para a cidade e se encontra os outros. Voltando. Voltando para o lugar. Voltando para os braços do amor, para o cercado e para o sorriso das crianças. No sertão escuro, quando se olha para cima e se vê estrelas, é sinal que a terra está girando. Um dia eu sentei no tamborete, na boleia da Toyota.

arroba Muqueca Cine nas redes sociais. MUQUECASGRI. Toda quinta, ao vivo no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campestre. Nosso transmissor está chegando novo. A nossa frequência é 98.3 MHz. Frequência é essa, modulada e medida pela fórmula F igual a C sobre lambda, onde C é a velocidade da luz e lambda o comprimento da onda. Muqueca de Siri tem um projeto volante de produção de energia no pedal para fazer rádio. Rádio Cicleta ponto Floripa no Instagram. Rádio Cicleta apenas no Facebook para a galera mais velha como eu. Suelen Jabu, Guanabara. A seguir tem Ivete Souza com o DJ Farrapo. Um abraço, brother. Mo Horizon, a versão de Sono Rismo Remix. O nome da música é Avisado. Ainda tem Olga Soares, segura aí. 9 horas tem o proselitismo babaca da Voz do Brasil e é hora de desligar o radinho. Valeu! Bernardo, Helena, Vanessa, todo mundo lá em Curitiba na escuta. Good, Zé Klein, Cova Funda. O que é que seria o programa mais ouvido na Cova Funda? Valeu, Carla, no Ratones. Rosemary, aqui no Campeche. Clarice, valeu, querida. Amanhã, a radiocicleta estará no Colégio Padre Anchieta, Agronômica. Falando em moralismo, falso moralismo, Moro e Dória desistiram da candidatura hoje. Por quê? Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, sorte, afeto. Mais beijo na boca e menos arminha. Mais feijão, menos fuzil, tornozeleira nesse vagabundo. Não podia deixar de falar isso, não lembro o nome do vagabundo, mas é aquele que rasgou a placa da Marielle. Tornozeleira nele. Abraços, sorrisos. Beijos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Domingo tem programa ao vivo também, 11 da manhã, é só chegar, valeu? Pra começar com o pedido da Sinara, Estrela, Gilberto Gil. Uma versão doida. Lata d'água na cabeça, lá vai a Elsa, lá vai a Elsa. Campeche, Rio Tavares, adjacências, participe. radiocampeche.com.br para se filiar, para saber como é que rola. Valeu, até quinta, valeu.